Mundo, vingança, vingança, Mobutu. Mobutu, vingança, vingança, Mobutu. 500 negros tocando el tambor a la puerta de tu casa. 600 negros tocando el tambor a la puerta de tu casa. Venganza.